Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Alcançando nosso irmão. Deus nos permite aprendermos mais e mais para podermos facilitar a nossa vida e a das criaturas ao nosso redor. Dessa forma, a tecnologia bem aplicada traz conforto e auxilia a vivência das pessoas em geral, podendo transformar a realidade de muitos que mal podem se movimentar. Quando isso acontece, percebemos a presença do poder criativo que Deus nos confia, unindo as possibilidades de uns com as impossibilidades de muitos para aliviar suas dores do corpo e da alma. É sumamente gratificante observarmos a alegria de pessoas que, mesmo carregando suas dificuldades, se propõem a auxiliar os demais, oferecendo sua rica colaboração. É o caso do engenheiro Kursat Ceylan, portador de deficiência visual. Pensando em melhorar sua vida, quanto a de outros cegos, inventou uma espécie de bengala inteligente chamada WeWalk. O objetivo maior é permitir às pessoas cegas se locomoverem sozinhas de forma mais tranquila. A bengala é equipada com alto-falantes embutidos, assistentes de voz, Google e sensores que enviam vibrações para alertar sobre obstáculos acima do nível do peito. Os múltiplos problemas da atualidade oferecem inúmeras oportunidades para uma vida recheada de solidariedade. A sensibilidade de determinadas pessoas que percebem a possibilidade de inclusão dos portadores de limitações nos dá a certeza de que existe esperança de vida melhor para todos. No entanto, esse desejo de inclusão deve ir além de passeatas ou da impressão de cartazes vistosos. Precisa estar presente nos produtos, nos serviços, na realidade das pessoas e das empresas. Basta que se inicie um trabalho efetivo com esse objetivo. A tecnologia tem muito a contribuir. Tudo depende de quem a utiliza e a que objetivo se propõe, sabendo que com ela podemos transformar limites em movimentos e ações, vontade em realidade e vida. Aliar conhecimento e sentimento é o grande segredo. Ao encontrarmos pessoas que pensam no próximo com vontade sincera de ajudar, de melhorar suas vidas, estamos frente ao verdadeiro sentimento de fraternidade. Fraternidade que significa irmandade, e em sentido estrito, exprime o sentimento de afeição recíproca entre irmãos. O cristianismo alicerçou a fraternidade no exercício da caridade, lecionando o amor a todos os homens, mesmo aos inimigos, desde que todos têm a mesma ascendência e compartilham histórias e destino. A doutrina cristã, pautada no amor fraterno, ensina que solidariedade é valioso valor moral a reger as relações em sociedade. Princípio universal e direito fundamental, percorrendo o caminho promocional da pessoa humana. Juntos, podemos contribuir verdadeiramente para um mundo mais inclusivo. Hoje gravamos de forma descritiva o cartaz ou o vídeo com o qual pretendemos realizar o marketing do nosso evento. Amanhã, inserimos na conferência pública a equipe de Libras, a fim de que os surdos tenham acesso a ela. Aos poucos, vamos incluindo mais e mais companheiros. Façamos a nossa parte. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.